Declaro aberta a sessão ordinária do dia 13 de abril de 2010. Solicito o vereador Aguinaldo para fazer a leitura do texto bíblico. Salmo 119, versículos 153 e 156. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Pleiteia a minha causa e resgata-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. A salvação está longe dos ímpios, pois não busco os teus estatutos. Muitas são, Senhor, as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 6 de 4 de 2010. Ata número 10. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010, da legislatura 2009-2012, décima sessão plenária. Ao sexto dia do mês de abril de 2010, às 19 horas e 15 minutos, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edivaldo Aramone, presidente; Antônio Adir de Lara, Aguinaldo Bugensky de Jesus, Fabrício Duarte Olouca, Adelir Castilho Maldani, Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Olga Stosco, primeiro secretário; e Ângelo Américo Branco Chimim. Ausente o vereador Edilson Vaz. Havendo o número legal, o presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada por unanimidade de voto. Em seguida, o senhor presidente solicitou a leitura do expediente da mesa, que teve como ofício do Executivo. Ofício número 121, do gabinete, em resposta ao ofício número 2/2010, de autoria do vereador Dirceu Agostinho Bassani, e ofício número 82, encaminhando o balancete financeiro do município de Pitanga, referente aos meses de setembro a dezembro de 2009. Matéria do Legislativo, indicações. Número 6, do vereador João Edivaldo Aramone, e os requerimentos. 82, do vereador João Edivaldo Aramone. O senhor presidente deferiu a indicação e o requerimento e anunciou o expediente plenário, do qual fez uso o vereador Meco, que iniciou justificando sua falta na semana anterior. Teceu comentário da posse do governador Pessutti, pediu mais nutricionista para elaboração da merenda escolar. Comentou da solicitação dos pais de aluno ao Ministério Público e à Câmara para propositura de um projeto contra o uso de pulseira do sexo. Falou da municipalização do trânsito e do abaixo-assinado que solicitou a finalização dos trabalhos de drenagem, a limpeza do rio Pitanga. Leu a carta de intenção da Big Franco, que está querendo se instalar em Pitanga. Finalizou comentando as atitudes do prefeito municipal para desmoralizar os vereadores. Em seguida, o vereador Antônio Adir de Lara parabenizou o time do futsal de Pitanga, comentou das colheitas que plantadas tarde foram prejudicadas, dando prejuízo aos produtores. Relatou que as máquinas não conseguem chegar às plantações devido à péssima qualidade das estradas. Finalizou analisando o projeto de instalação da Big Frango em Pitanga e o desrespeito do prefeito com o Poder Legislativo. O vereador Fabrício Duarte Rolouca parabenizou a equipe de futsal pelo seu excelente desempenho na Taça Prata. Demonstrou seu apoio à instalação da Big Frango. Comentou da falta de segurança no município. Fez pedido ao pessoal da tributação e da fiscalização que, no momento das renovações dos alvarás, verifique o ramo de cada estabelecimento. Em seguida, o vereador Aguinaldo iniciou falando da falta de segurança e dos horários de funcionamento dos bares e restaurantes. Teceu o comentário do pronunciamento do prefeito Zampier na rádio, aparteado pelo vereador Meco, que solicitou à casa que enviasse um ofício solicitando a retratação do prefeito. Cedeu a parte o vereador João Edival Aramone, que comentou a falta de respeito ao prefeito com o Legislativo. O orador retornou comentando da busca de recursos do Poder Executivo junto ao Estado e à União para conseguir instalar a Big Frango em Pitanga. O senhor presidente anunciou a ordem do dia. Votação única do projeto de lei ordinária número 8/2010, que altera valores nas ações dentro do plano plurianual e da lei das diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010 e abre crédito adicional especial no orçamento do município de Pitanga para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Votação única do projeto de lei ordinária número 9/2010, que ratifica o protocolo de intenção firmado entre o município de Altamira do Paraná, Boa Ventura de São Roque, Campina do Simão, Cândido de Abreu, Iretama, Laranjal, Manuel Ribas, Marquinho, Mato Rico, Nova Tebas, Palmital, Pitanga, Santa Maria do Oeste e Turvo, para a constituição de consórcio público destinado a promover o desenvolvimento rural e urbano sustentável dos municípios que compõem a região central do Estado do Paraná. Aprovada por unanimidade de votos. Em primeira discussão e votação, projeto de lei ordinária número 7/2010, que altera dispositivos da lei número 1499/2008, que trata da política municipal do meio ambiente. Aprovado por unanimidade de votos. Após, passou-se ao pequeno expediente de explicações pessoais, sendo feito uso pelos vereadores Meco, Aguinaldo, Vujanski de Jesus, Antônio Adir de Lara e Dirceu Bassani. O senhor presidente encerrou a sessão às 22 horas, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata e convocou outra sessão para dia e hora regimental. Passo da liberdade em 6 de abril de 2010. João Edival Aramone, presidente, e Olga Stoski, secretário. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofícios do Executivo. Ofício número 128/2010 do Gabinete do Executivo, solicitando a indicação de um representante titular e um suplente do Poder Legislativo para compor o Conselho de Desenvolvimento Municipal de acordo com a Lei Municipal número 1564/2010. Ofício número 147/2010, em resposta ao pedido de informação número 2/2010, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldânio. Ofício número 148/2010, em resposta ao pedido de informação número 3, de autoria do vereador Adelir Castilho Maldani. Matéria do Legislativo. Indicações. Indicação número 7, do vereador Fabrício Duarte Louco, sugerindo ao Executivo Municipal a criação de uma casa de apoio para os doentes que se deslocam do interior do município até de municípios vizinhos e que necessitam pernoitar na sede para tratamento especializado na capital do Estado. Indicação número 8, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, sugerindo ao Executivo Municipal a construção da Casa do Índio, visando dar abrigo com pernoite aos silvicolas que passam por nosso município, visto que a construção desta obra poderá ser realizada em parceria com a FUNAI e com o apoio do ICMS Ecológico, verba que é destinada ao apoio e implementação das obras relacionadas aos índios. Correspondências recebidas. Ofício número 680/2010 do Ministério do Turismo. Diretoria de Gestão Interna, Coordenação Geral de Convênios, informa a liberação de R$100 mil relativo ao projeto da Sexta Fest Centro. Do Ministério da Educação, Ministério da Assistência Social, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a transferência de recursos através do programa Piso Básico Fixo no valor de R$ 6.300. Do Ministério da Saúde, Ministério da Previdência Social, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Teto Financeiro de Vigilância em Saúde, no valor de R$ 6.111,56. Correspondência da empresa que executará ao longo de 2010 metas de universalização estabelecida pelo decreto número 6.424, de 4/4/2008, para telefonia fixa. Estas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro as indicações apresentadas. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inclusão do projeto de lei que foi encaminhado pelo Poder Executivo, que trata da aquisição do imóvel, projeto número 11/2010, aquisição do imóvel para construção para ceder ao INSS, porque posso construir o prédio no INSS, que ele não foi incluído na pauta. Então, eu gostaria que fosse incluído. Da mesma forma, peço a manifestação dos vereadores favoráveis também ao regime de urgência. Eu colocar em votação a solicitação do vereador para a inclusão da matéria na pauta do dia. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam sentados. Caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em votação, o regime de urgência do projeto de lei número 11/2010. Só para justificar, senhor presidente, porquê da questão da inclusão na pauta de hoje do regime de urgência, reside no fato de que nós somos sabedores que há outros municípios interessados que o INSS aqui de Pitanga vá para as suas regiões. Há alguns municípios, na verdade, que já se propuseram a ceder o imóvel, como é o caso do município de Palmital, entre outros, que a gente sabe que também há um interesse, inclusive foi cogitado até Santa Maria. Eu digo até Santa Maria porque, se considerarmos a questão da população, é infinitamente menor que a nossa. Então, eu acho que é relevante esse projeto, e é bom que se frise também que já há um imóvel, acho que do mandato do Tico, né? Mas que o INSS não aceita naquele local. Ou seja, que é ali perto da rodoviária, ou seja, do lado da rodoviária, que é este imóvel aqui. Então, não há outro local que não seja este. Portanto, mesmo nós tendo imóvel já, este imóvel o INSS não aceita. Ou seja, se nós não aprovarmos aqui, se nós não cedermos este imóvel, possivelmente nós poderemos ficar sem o INSS. E a gente sabe que é um prejuízo enorme o quanto foi lutado para que o INSS viesse até Pitanga, e agora, deixar que levar realmente seria um ato, assim, eu diria até inconsequente da parte daqueles que pensam, de repente, que nós poderíamos ficar sem o INSS aqui. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Para começar, quanto antes aprovar, para mim, eu acho melhor. Agora, também não acredito que a Previdência vai sair de Pitanga. De forma alguma, eu acredito que a Previdência só vai ser retirada de Pitanga. Se sair do município de Pitanga para Santa Maria ou Palmital. Sinceramente, eu não acredito nessa hipótese. Agora, a doação do terreno, eu sou extremamente favorável, e eu acho que quanto antes que doar, tem que doar igual. Eu acho que eles vão ter que fazer essa doação. Agora, quanto antes for feita, eu acho melhor. Peço palavras, né? Consegui. Gostaria de saber a metragem do terreno, se ficou os 1.050 metros, sim, conforme nós tínhamos conversado na, sim, na reunião da sexta-feira? Sim. 1.050. Não. Porque essa foi feita a proposta, né, que a agência... Hoje nós temos 12.270 benefícios aproximadamente aqui na nossa região. E para que tivesse o nível 3, né, ou seja, fosse ampliado a construção, teria que baixar para o nível 3. E a proposta deles era 1.500 metros. Por isso que é a minha pergunta. Se o projeto veio com os 1.050 metros. Senhor presidente. Vereador Guinaldo, líder do governo. Eu sei, eu estava aqui quando vieram apresentar e tal. Eu confesso favorável. Que eu não estava. É, o pessoal esteve. É 1.050 metros, aí entra o padrão 4. Certo. Se for 1.500 metros, é o padrão 3. Vem mais um médico a mais, tem assistente social, tem a mais, é mais funcionários. Eu acho que o município está perdendo uma grande oportunidade, que o terreno existe lá, para doar mais essa metragem, no caso, que nós teríamos uma chance maior. Mas hoje nós estamos, na verdade, nos manifestando só com relação ao regime. Isso aí poderá ser possível quando realmente nós formos analisar o projeto e votarmos o projeto, poder, de repente, fazer até uma alteração. Hoje seria só o regime, em razão de que eles realmente precisam dessa matrícula. Seja para a próxima sexta-feira, quando nós estaremos nos discutindo nas comissões, poderá ser feita essa sugestão aí. Vossa Excelência, permita a palavra. É o Daniel, né, que é o gerente daqui da nossa unidade do INSS, ele colocava que se o terreno fosse maior, poderia baixar para nível 3 e isso ampliaria a nossa construção. Então tem ao lado dos 1.050 metros quadrados, tem o terreno do município mesmo, que é 400 metros quadrados. Então naquele dia, conversando com o secretário, combine, também o prefeito colocou até à disposição de que, caso tenha necessidade de ampliar essa nossa agência, que o município também estaria disposto de fazer a doação desses 400 metros. E, mas, a princípio, o gerente levaria até a regional a proposta de nível 3 a ser construído com os 1.050 metros. Mas nós esperamos que, caso não dê nos 1.050, estaremos dispostos a ampliar o tamanho do terreno em mais 400 metros. Obrigado. Só me permita, Carijó, que posso usar até como informação passada pela assessora jurídica aqui. Na verdade, esse projeto, nessa metragem, já está aprovado pelos engenheiros. Então, já teremos aí a abertura de processo licitatório. Se, de repente, essa alteração, aumentando a área, nós tivermos na outra semana a aprovação da engenharia e o prazo for suficiente e não atrapalhar o procedimento licitatório, de repente é possível a gente mexer nele. Mas vamos ver isso na outra semana, quando então poderemos discutir até com o prefeito. Então eu concordo, porque veja bem, eu queria dizer o seguinte, ó, se fosse fazer, vai entrar um de 1.050, depois vai mudar, vai atrasar. Agora, no caso, se já tem o projeto, que é para 1.050 metros. Exatamente. Se pode ser ampliado, os engenheiros, eles concordam que eles podem modificar o projeto e ampliar, faz a doação do restante. Pleno acordo. Eu só queria, que foi comentado no dia da reunião, qual o pessoal do INSS estava aqui na Câmara, o líder, acho que ele ficou... Mas foi comentado, tinha audiência na hora, mas foi comentado até, foi sugerido, foi dado até uma ideia de um terreno, até por sinal eu passei em frente esse terreno lá da rodoviária, até a gente, a olho nu, vamos dizer assim, olhando, representa que aquele do lado, volto até a falar, aquele do lado da Clínica da Mulher, o qual ficaria com duas frentes, e até foi questionado até o fato de que fica uma obra bonita, o INSS ali ao lado da rodoviária, mas tomaria o espaço que futuramente a rodoviária vai precisar. É claro que jamais nós podemos perder. Mas eu não sei, eu queria até perguntar para o líder se teve alguma conversa, até não chegamos a falar sobre isso com o prefeito, agora há pouco ele estava aí. Se teve, se alguém foi ver, porque claro que na metragem, diz que não seria a metragem total, não daria. Mas se você passar em frente à rodoviária e olhar aquele espaço, o qual é onde os ônibus ficam, os ônibus que são municipais, parece que é menor, por causa da entrada dos ônibus na parte de baixo, do lado do táxi. Então, seria interessante se olhasse, se até prestasse atenção um pouco naquele terreno que é do lado da Clínica da Mulher, que até ficaria com duas frentes, seria mais interessante. Claro que, pelo que ele falou para nós, não seria dois pisos, tem que ser um piso só, né? Mas, em último caso... Permito, senhor presidente. O que houve, na verdade, por parte do INSS, foi uma espécie de condição colocada por eles. Eu não sei porque realmente o tão grande interesse que houve naquele terreno. Desde o início, na verdade, eles colocaram isso através de informações que obtive junto ao executivo. Mas eles não foram ver aquele outro. Eles pelo que ele falou, que ele nem tinha conhecimento desse outro. Eles nem quiseram, não só aquele outro, como outros terrenos aqui. Poderia adquirir e ceder. Desde o início, eles mantiveram, bateram o pé de que teria que ser aquele terreno ali. E entre nós, realmente, vai tirar muito da visão da rodoviária, embora já haja no executivo aqui um projeto com relação à rodoviária, possivelmente até uma rodoviária nova. Vamos aí depender aí de... Eu nem... Não vou me adiantar a questão de lugar ou não, mas há um projeto para uma rodoviária nova, mais moderna. Vai depender agora do governo. Não, claro que teria até que mudar, né? Claro que com o tempo aumentando e a tendência seria essa. Mas quando foi falado, vereador líder, ele mesmo, o rapaz mesmo, disse que não tinha conhecimento. Até a princípio eles escolheram bem aquele local por causa da metragem, claro, da metragem, e seria um padrão, né, um padrão melhor para Pitanga, tendo mais atendentes. Mas não sei se lá, naquele outro, ele vendo, talvez ele se interessasse mais e evitaria esse problema da rodoviária. De certa forma, foi uma coação, entre aspas, por aquele terreno ali, na verdade. A gente sabe que tudo, na verdade, dentro do município, principalmente as principais obras, né, que reclamam um recurso maior, o município acaba realmente bancando. Seria, na verdade, uma obrigação da União. A União adquirir esse terreno e não, mais uma vez, sobrecarregar o município na questão orçamentária quando a doação desse imóvel. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para os pedintes do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso dela. Está essa palavra. Uso da palavra, senhor. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais vereadores, Simone, Estela, meu compadre Geraldo Indaiatuba, Dinor, Geninho, sua esposa, nosso amigo ali. Boa noite. Venho aqui hoje na tribuna falar de domingo sobre a primeira rodada da Copa Rádio Pitanga na região do Rio do Meio, que foi um grande sucesso. Aquela região precisava muito da parte de lazer, esporte é saúde, esporte é lazer. Estivemos com essa ideia, juntamente com a Zaia, em promover essa Copa da Rádio Pitanga, junto aí com o secretário de esporte, apoio total do prefeito. E foi um sucesso a primeira rodada. Também estávamos no sábado, falando do futsal, do nosso time hoje. O destaque daquele jogo sábado. Sábado passado foi o mais, sábado retrasado foi o mais. E sábado, graças ao nosso arqueiro, o Fábio, filho do nosso amigo vereador Adir, foi o destaque daquela partida. Então, convido todos os vereadores para os próximos jogos, nós darmos apoio a essa equipe, porque a equipe nossa hoje, você vê, tem atletas de fora, mas eu digo que a nossa equipe nem precisava de atletas de fora, pelo grande futebol que está apresentando os atletas da cidade. Mas a experiência sempre falta, temos o Marcinho, que é de fora de Camorão, que desequilibra aquela equipe. Então, por esse motivo, no futuro, com certeza, ter uma grande equipe aqui de Pitanga. Também ontem estivemos, junto com o vereador Aguinaldo, a Olga, lá na Cidadania do Interior. Também o povo que tanto esperava daquela região, uma região que eu peguei voto lá, estive agradecendo os votos que obtive naquela urna. O vereador mais votado lá, acho que foi dos eleitos, foi o vereador Aguinaldo, também estava lá presente. Foi o início da segunda Cidadania do Interior. Eu acho que é o carro-chefe, como diz o prefeito da administração, e está de parabéns, que o interior precisa mesmo de cascalho, e estava ontem lá vendo todas as máquinas, nem terminou a reunião, já as máquinas saíram para trabalhar. Então, agradecer também o nosso prefeito aí com essa patrulha junto com o Artagão, lá no Vorado de Cima, estive lá hoje. Está ficando a readequação das estradas pelo DR, muito bonito, tá? De parabéns pelo que o governo do estado e o DR junto ao Artagão trouxe essa patrulha e fazendo lá no Vorado de Cima, Vorado de Baixo e Rio Liso. Em especial hoje, eu falo do meu compadre, que acho que todo mundo aqui conhece, há 8 anos foi embora dessa cidade e hoje ainda permanece sendo pitanguense, que vota aqui na eleição, veio me dar o voto de confiança, agradeço, e pode ter certeza que essa pessoa que você votou está fazendo o bem pela comunidade, como todos os vereadores aqui eleito que pensa em fazer o melhor para a sua comunidade. Claro que não contenta todo mundo, mas especial hoje quero agradecer meu compadre Degenal, que veio lá em Indaiatuba hoje passear na minha casa, onde tenho orgulho de receber, e vamos ficar aí essa semana festejando a eleição hoje, né, compadre? Falei que se você voltasse, nós íamos festejar. Então, obrigado pela tua presença e obrigado por todos que estão aqui presentes. Permita a palavra? Sim. O Degenal também, nós quando éramos jovens, né? Ele tinha o time do Rei do Pano, né? Ainda o goleiro, o Ayrton, o pessoal, vocês aí da Vacelense também, era menino ainda, mas o Edson e os demais, seus irmãos. E aonde foi a base do time do Pitangão que teve início, né? Foi da Rei do Pano que começou, né? Você foi um desportista de Pitanga, até hoje eu estava perguntando do Cláudio Cotelli, esposo da doutora Maristela, do Aritana, do Zé Mário, pessoas que conviveram com nós no esporte, né? Foi um prazer tê-lo aqui em Pitanga hoje, novamente, e faz assim, 8 anos que estão lá, mas, como eu disse, só sei que estava vendo o senhor magrinho, se cuidando muito, né? Fazendo as pedaladas lá em Indaiatuba. Agradeço a presença, seja bem acolhido na nossa cidade de Pitanga. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Concedido, senhor. Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Eu queria até iniciar parabenizando os novos presidentes da Associação Comercial, a Simone, presidente, né, já fazia parte, podemos dizer assim, até quase que diretamente na Associação Comercial, e hoje ela é presidente, na saída do Marcelo Romero, e o vice Paulo Castilho. Irmão nosso, pessoa que está participando e por diversas vezes a gente vê que ele não foge da raia, está batalhando. Eu, até ouvindo o programa da Rádio Poema, quando até o Luiz Matos, o locutor, até falou alguma coisa sobre, quando viu, ali ao lado, já que nós estávamos falando sobre a rodoviária, sobre esse terreno na rodoviária, foi tirado, cortado duas ou três árvores, o qual protegia os índios. Eu não sei, mas algum tempo atrás, o vereador Carijó até já fez uma solicitação sobre uma casa do índio, o qual eu estou fazendo novamente uma indicação, sugerindo ao Executivo Municipal a construção da Casa do Índio, visando dar abrigo com pernoite aos silvícolas que passam por nosso município, visto que a construção desta obra poderá ser realizada em parceria com a FUNAI e com o apoio do ICMS Ecológico. Verba que é destinada ao apoio de implementação às obras relacionadas aos índios. Nós tivemos traz informação que em 2007 veio para o município de Pitanga uma quantidade mais ou menos de R$180 mil sobre ICMS Ecológico. E em 2008, quase R$60 mil. Então eu acho que até houve algumas ideias, algumas pessoas insinuaram algumas coisas, de que maneira poderia até ajudar. Eu acho que, sinceridade, tirando os índios daqui, levando eles, eu acho que não seria uma boa ideia, ou a ideia certa. Acredito que um estudo será feito, baseado em cima dessas condições que poderá ser facilitado para que essa casa, ou até mesmo um lugar que eles possam até comercializar o trabalho que eles fazem, o artesanato que eles fazem, que eles têm. E acredito que os vereadores, até quando foi comentado até, uma solicitação. Porque aquelas árvores não diria que seria casa, né? Mas seria quase que um abrigo. Sabemos da maneira que eles vivem. E hoje nem isso não tem. Permita. Faz favor. Toda poda ou corte de árvores aqui na cidade tem que ser autorizado por um órgão. E dentro da cidade deveria ser a Secretaria do Meio Ambiente. Vossa Excelência tem conhecimento, de repente, se quem que efetuou essa poda? Ou se foi o proprietário, se tinha autorização ou não? Realmente, vereador, realmente não foi. Não tenho esse conhecimento, não tive essa informação, mas até... eu acredito que, eu não sei quem é o proprietário também na esquina. São vários proprietários ali. E pela quantidade de tempo que eles estão, algumas pessoas até podem achar, poxa, é uma coisa até insignificante. Poxa, dali a pouco dá bola para os índios. Mas pela quantidade de dinheiro que vem para o município, eu acho que não é tão insignificante. Claro que nós sabemos também que o município tem a sua parceria. Como soubemos que uma certa quantidade de gasolina é entregue para eles, materiais até escolares, em parceria com a prefeitura lá de Manuel Ribas. Mas nós não podemos deixar tão insignificante assim. Eu acho que alguém tem que... Mas, por favor. Viu, me permite fazer uma colocação? Eu acho que até esse ecológico que vem... ser vestido na Arendilha, é obrigado a vestir totalmente, aquela parcela é obrigatória de vestir, né? É na área de saúde, na área de tudo que há, é obrigado a ser gasto lá, que eu sei, é isso aí. Agora, essa casa que Vossa Excelência está sugerindo aí, no passado, e é bom também, eu também acho, casa do índio tem que ter para onde eles vão, para eles poderem ficar. E quanto à questão de corte de árvores, eu não sei, que cortaram, por que cortaram, o motivo deve ter. Agora, eu quero deixar aqui registrado, eu nunca vi uma cidade para gostar de cortar árvore que nem Pitanga. Você vai em Maringá, a cidade é uma das mais lindas que eu conheço. O povo brasileiro admira aquela cidade pela arborização que tem aquela cidade. Lá o pessoal, quando escreveu propondo uma casa, não escreve no alto, escreve lá embaixo. Pode ver no comércio, mas não corta uma árvore por causa disso. Aqui eu já vi cortar a árvore total para poder aparecer a placa de um banco, por exemplo. Olha em roda do Banco do Brasil. Cadê as árvores? Obrigado, senhor vereador. Obrigado, vereador. Inclusive, até para completar, no norte do Paraná nós vemos a iluminação pública, ela é bem mais baixo que a metade do poste. Da metade do poste para não ter problema por causa das árvores. Permita aí, mas o que está acontecendo são dois pesos e duas medidas, né? Porque o produtor rural, quando necessita de fazer um corte, um traste, uma cerca, ele tem toda a burocracia para solicitar junto ao IAP, e quando não o faz, ele é penalizado, ele é multado, e aqui na cidade, então, algum órgão está falhando. Então, ou é o IAP com convênio com o município que está deixando a desejar, ou a nossa Secretaria do Meio Ambiente, que também não está olhando esta questão. Inclusive, mais árvores, né? Mais árvores estão sendo cortadas na cidade, mas, vereador líder, eu até não perguntei, mas eu vi caminhões da prefeitura na hora da poda, né? E a poda geral, não seria somente algumas ruas. É, então, claro que a gente, nós teríamos que até ver o quem autorizou, quem, agora ali mesmo, realmente, ali não sei quem foi que cortou. Eu vi em outros lugares caminhões da prefeitura fazendo essa borda. Mas já que nós estamos falando em legalidade, em ser proibido ou não, eu vi, agora até quero citar nome do locutor de rádio, porque por diversas vezes a gente escuta alguém, algumas pessoas falando, até insinuando no rádio ou nas rádios, sobre pessoas, sobre vereadores, sobre dirigentes, sobre algumas pessoas que fazem parte aqui da nossa sociedade, do nosso município, mas não dão nomes. E esse locutor, o Juscelino Veloso, falou agora nessa, até por sinal ele, me contaram, e eu fui atrás de escutar realmente o que ele disse. Quando foi falado, até não querendo defender até o presidente pela palavra que usou, quando nós falamos sobre o quartinho que o prefeito disse que ia levar os vereadores, ou alguns vereadores, sem dizer o nome de qual vereador, que eu acho que nós teríamos, até pedimos, até já fiz até um pedido, uma solicitação de retratação. Talvez essa retratação seja feita com uma indicação do nome. Para mim já é uma retratação. A partir do momento que eu souber, ou que todos falarem que aquele vereador ou esse, que é o que faz parte desse quarto, que precisa dessa orientação do prefeito para entrar nesse quartinho, para mim já é uma retratação. A partir daí, para mim, já pode ser uma retratação. Mas esse locutor chegou na rádio e disse que o vereador Ângelo Américo Branco Chemin não sabe o que fala, ou fala sem saber. É, realmente, quando não existe nome, eu posso até não estar sabendo. Mas ele vai mais longe. Ele diz que tem vereador que está indo para o Paraguai buscar muamba. Talvez esse locutor nunca foi para o Paraguai. Mas existe uma legalidade. Existe uma cota de $300 que pode ir vereador, pode ir pessoas, pode ir até prefeito para o Paraguai. Pode ir até deputado, governador, presidente, quem for. Pode ir para o Paraguai, sim. Às vezes o conhecimento, quando é falado, quando é dito, ou a vontade de dizer, ou de se expressar, ou até mesmo para mexer com alguém, fica um pouco assim, meio baixa. Eu acredito que esse locutor poderia ter um pouquinho mais de informação. Porque, ou se ele tem conhecimento de algum vereador, ou de alguém que traz essa muamba ilícita, denuncie. É a coisa mais simples que tem. Não denuncio quase que todo mundo quando acontece uma coisa ou outra. Na hora que eu, não defendendo até o presidente, quando até eu iniciei falando assim, quando ele disse que o prefeito tem a boca fedida, na sequência ele mesmo diz que o que o prefeito faz com os braços ou com as mãos, ele estraga com os pés e com a boca. Eu acho que jamais alguém insinuou, e muito menos o presidente, claro que, desculpa presidente, eu até estou falando, mas é que o assunto chegou a esse ponto. Jamais alguém disse aqui que o hálito do prefeito tem um fedor. Mas eu posso dizer sim, que a maneira que ele trata as pessoas, que a maneira que ele trata algumas pessoas, é uma maneira assim um pouco, não vamos dizer fedida, mas é uma maneira meio cruel. Porque a intenção nossa, tanto dos vereadores aqui, eu falo isso porque eu senti que foi uma insinuação para alguém aqui dentro da Câmara. Algum vereador incomoda o prefeito na hora de ir para o quartinho. Algum vereador faz, pega. Porque não tem como o prefeito falar que leva, tem... Prestem atenção no projeto, inclusive nós todos estamos participando, todos nós estamos... E não é só nesse projeto, eu acredito que os outros também. De certo, nos outros projetos que nós votamos contra, nós não sabíamos do quartinho. Mas e esse? Todos estão participando, todos estão... E daqui a pouco, na hora de votar, o vereador não vai saber como votar, eu vou ter que levar ele para o quartinho e mostrar para ele como que se vota. Na votação, eu acho que todo vereador ele tem a consciência tranquila, tem a cabeça limpa, para votar ou a favor ou contra. Eu acho que todos nós aqui respeitamos a opinião de todos. No mínimo, nós temos que fazer isso. E não é nada mais justo que o prefeito também faça isso. Nos respeite como vereador. Escutei mais. Escutei que ele até insinua sobre esse tema que aconteceu aqui na casa, sobre o quartinho, que ao invés de nós estarmos falando besteira, nós poderíamos estar entendendo ou até tendo conhecimento do que ele estava fazendo em Curitiba, atrás de recurso, atrás... Mas isso é problema dele. Ele é prefeito para fazer isso. Eu acho que todo o prefeito, todo o líder, ele tem que fazer isso. Ele tem que ir atrás de recurso, ele tem que procurar a parte dele. Enquanto que nós aqui, no mínimo, nós temos que fiscalizar. No mínimo. E votar, quando nós achamos certo ou não. Você é do aparte, Leandro? Faz o fã. Olha, eu acho que é uma coisa assim, que não ficou bem. Que onde a gente vai, no nosso comércio, onde você vai na cidade, é o mesmo comentário. Chega a ficar umas horas até meio constrangedor, em termos de gozação. Lá, qual é o vereador no quartinho? Aquela insinuação. A insinuação que tem vereador que se vendeu para votar. Essa que é a grande verdade. E partiu. E eu quero parabenizar, sim, o nosso presidente. Ele entrou em defesa. O erro que ele cometeu lá atrás, aquela vez que ele já ofendeu a Câmara, o presidente não tomou atitude, foi aquele negócio de ser pacífico, maneirar. Houve de novo. Agora o presidente tomou a atitude de presidente da Câmara. Defendeu a casa. Quero parabenizar o presidente pela atitude. Tem que defender, sim, a casa. Obrigado. Obrigado, vereador. É claro que eu estou aguardando. Foi feito esse pedido, qual solicitamos na sessão passada. Foi feito outro pedido também para a Secretaria da Cidade, sobre o Rio Pitanga. Estamos aguardando ainda. E eu queria, mais uma vez, pedir a esse locutor que dê nomes. Não insinue coisas no ar. Porque a coisa mais simples do mundo... Ele dá nomes, é claro que seria simples de uma forma, e seria um pouco difícil, se dali a pouco o que ele insinua não é verdadeira. Aí ele pode responder alguma coisa, será que ele tem medo de responder alguma coisa? Eu acredito que, pelo alcance que a Rádio Pitanga tem, pelas pessoas que fazem parte da Rádio Pitanga, respeito, admiro, tenho maior admiração pela Zaia, pela família inteira dela, acredito que a Rádio Pitanga é, sim, uma das mais ouvidas aqui em Pitanga, na região central. Agora, tem coisas que, às vezes, a gente escuta, e realmente, vereador, as insinuações, as brincadeiras, eu até cheguei agora, na sexta-feira, comprei um caminhão, me perguntaram se eu entrei no quartinho. É um pouco constrangedor para quem é, a gente, quando a gente... Mais pessoas estão perto, lá na feira de Bezerro. agora até por sinal, tem que parabenizar o Orlando Valec, que é o presidente, que foi uma das melhores feiras aqui em Pitanga. 1.000 e poucas cabeças foram comercializadas, um preço alto. 1.017. Um preço bom para os produtores aqui da nossa região. Mas lá foi uma gozação imensa. Uma brincadeira. Poxa, o senhor... Está vendo, né, vereador? Pô, Paraguai, parece caminhão novo. E eu queria ir lá em Tupanci. Um cara acertou sozinho uma loteria lá, 46 milhões, e o cara não abre o comércio dele, eu suspeito, não foi ele que acertou. O excelência criou suspeita. Né? É um parente dele. Mas obrigado, obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Mesa palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, moço está sempre presente, mas salvo raras exceções, eu lembro seu nome, a esposa do Geninho, chefe de gabinete, outro rapaz lá, né, que vejo pela primeira vez, o Dinor, compadre do Edilson, também conhecido meu, até temos propriedades, tínhamos, né, propriedades vizinhas, né, a... do comércio aqui, professora, né? Sua amiga, Simone, a imprensa que hoje não se faz presente, mas que acompanha pelos meios eletrônicos. A gente agradece a presença de todos, chefe de gabinete Geninho. E digo ao vereador Meco, que essa história do quartinho realmente ela já foi longe. E às vezes a impressão que passa em mim, assim, é que nós gostamos de estar resgatando esses atos, para que nós possamos termos argumento, possamos criar polêmica, enfim. Essa história do quartinho, ela foi por demais já discutida nessa casa aqui. A imprensa explorou muito isso aí. E se Vossa Excelência acompanhou, a forma como foi explorada, uma forma realmente que contraria tudo aquilo que nós pensamos de nós mesmos quando houve esse fato. Então, realmente, é esse tipo de atitude nossa, às vezes, de vereador, eu vou dizer que minha, de estar falando novamente dessa história do quartinho, até em razão da menção que Vossa Excelência fez aqui, realmente é desnecessário. Eu acho que seria muito mais viável e prudente que nós pudéssemos esquecer desse fato, já que nós já nos manifestamos aqui. Quanto mais nós tocamos no assunto, eu tenho certeza absoluta que amanhã um outro meio de comunicação estará novamente explorando aqui. Se houve por parte do prefeito um excesso, nós já cobramos aqui. Nós já conversamos com ele, nós já dialogamos com ele. Portanto, ele tem consciência daquilo que nós entendemos, daquela mensagem negativa ou não que foi passada. Agora, novamente, ficar insistindo nesta, na próxima sessão, neste fato, quando nós temos tantos outros que nós podemos aqui trabalhar, eu acho que realmente só vem realmente criar um tumulto, deixar... para que as pessoas continuem realmente fazendo esse tipo de gracinha, hora colocada, que por Vossa Excelência. Fique à vontade. O senhor falou que nós estamos indo muito longe. Eu não concordo que nós estamos indo muito longe, é minha opinião, vereador. Sim, respeito. Porque o senhor veja bem, se no passado, quando nós fomos chamados, vou voltar a falar, cambada de sem vergonha, cambada de vagabundo, se no passado nós não tivéssemos deixado passar, nós tivéssemos procurado, assim, pedido, pelo menos que a cambada de vagabundo fosse quem? Quem seria dado nome para essas pessoas? Não todos nós. Porque veja bem, até agora ainda, pelo que eu estou sentindo ainda, pelo que eu estou vendo, não veio nenhum esclarecimento de quem é que estava nesse... Qual foi a intenção desse quartinho? Porque queira ou não queira, isso foi um desrespeito. Foi um desrespeito, foi tanto para nós como para o senhor também. O senhor é líder do governo, mas eu acredito, como o senhor mesmo disse na sessão passada, que o senhor não faz parte do quartinho, o senhor nunca fez, o senhor tem uma história, o senhor tem uma vida. E eu também tenho. Eu tenho uma família, como todos nós temos aqui. Então, é um desrespeito o que aconteceu, vereador. Eu peço mais uma vez, e não sinceridade, enquanto eu não tiver uma resposta de quem que é essas pessoas, ou qual é o significado desse quartinho, eu confesso para o senhor que não vou deixar acontecer como aconteceu no tipo... No, no disque da cambada de vagabundo, cambada de sem-vergonha. Então eu peço para o senhor, mais uma vez, me desculpe, mas é a minha opinião, eu acho que nós temos que moralizar a casa. Nós temos que nos moralizar. Nós temos que cada um moralizar o outro. Eu tenho que defender o senhor como o senhor tem que me defender, ou defender qualquer um de nós. Então jamais eu acho que o senhor foi no quartinho ou eu fui no quartinho. Qual é o significado desse quartinho? Só isso que eu quero saber. Só isso, para mim, pode ter certeza que aí sim, pomos uma pedra em cima e paramos de discutir. Paramos de dar polêmica. Mas isso significa que se não vir nada de lá, você não vai continuar nas próximas sessões falando? Mas veja bem, existe se daqui a alguns dias surgir... Tem outros meios, vereador. Não, tem outros meios. Se Vossa Excelência realmente se sentiu ofendido, se aqui na Câmara... O senhor não sentiu, vereador? Eu já vou explicar, deixa eu complementar, né? Posso? Pode. Se Vossa Excelência realmente se sentiu totalmente ofendido, eu acho que não foi legal realmente as palavras que foram usadas, mas nós já falamos aqui isso aqui. Nós já discutimos uma sessão aqui que foi próxima das 11 horas. Cada um falou tudo aquilo que quis, às vezes até com excessos também, mas falamos, comentamos, Vossa Excelência pediu providência. Se nós, hoje foi mexido de novo. Na próxima sessão, de repente, novamente. Mas além daquela sessão que nós comentamos, Vossa Excelência pode tomar outras providências, tem meios jurídicos para fazer isso aqui. Pode pedir esclarecimento perante a justiça, se for o caso. Eu só acho que quanto mais nós falamos nessa situação, mais nós geramos nas pessoas que estão fazendo gracinha, desejo de continuar. Eu acho que estamos dando razão, estamos dando argumento para que realmente as gracinhas continuem. É assim. Agora, a consciência de cada um, a degradação moral nossa, ela vai de encontro com as nossas atitudes. Portanto, se nós, realmente, vereadores, eu acredito em todos aqui, que jamais se submeteriam a este tipo de ato, ou seja, entrar nesse quartinho, que no fundo, muitos dos vereadores aqui estão interpretando como se fosse ir buscar dinheiro, pedir dinheiro para votar. Eu acho que esta é a interpretação, essa é a forma mais clara do que significa esse quartinho para alguns vereadores. Tenho certeza que para Vossa Excelência também. Não, mas para o senhor, o que seria? Só para mim. Para mim foi um excesso do prefeito. Mais um que excesso. Eu já coloquei aqui, e eu não vou ficar corrigindo excesso do prefeito. Ele tem a forma de atuar dele assim como eu tenho a minha. A hora que achar que realmente a ofensa passou dos limites, eu não vou ficar aqui o resto do meu mandato falando isso aqui, eu vou tomar outras providências. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. Agora, é claro que ninguém gostou, é claro que ninguém se sente bem. Eu também tenho certeza que o prefeito não se sentiu bem com algumas palavras que nós falamos aqui. Também no passado, eu tenho certeza que o prefeito não gostou de algumas críticas que para ele talvez tenham passado dos limites, mas é um direito de nós vereadores aqui fazermos as críticas que achamos coerentes e necessárias. Mas essa questão eu acho que ficar insistindo no mesmo fato, além de representar falta de argumento para nós aqui na Câmara, só estaremos ainda avolumando mais algo que poderia ser resolvido de outra forma. Então é só isso. Embora respeite a sua opinião, e Vossa Excelência é livre aqui dentro dessa casa para continuar até o final do mandato, tendo esta atitude, que eu diria até seria até repetitiva. Portanto, a minha opinião, mas respeita a sua. Se o prefeito fizer tomar novas atitudes referentes a essas, pode ter certeza que vai ser muito repetitivo. Só que se Vossa Excelência ficar tomando só esse tipo de providência aqui, não vai resolver a situação. Isso aqui é providência que Vossa Excelência está tomando, é providência política. Dentro dessa casa nós somos política e as nossas providências, os nossos atos aqui são políticos. Não são administrativos e nem jurídicos. Portanto, todas as nossas atitudes aqui são única e exclusivamente política. Nós não podemos de forma alguma pensar que nós estamos atuando de outra forma que não estamos. Então é só coloco isso, frisando o respeito que eu tenho pela Vossa Excelência, mas que realmente essa insistência faz muitas pessoas acreditar que nós gostamos, que nós podemos nos sentir bem em estar repetindo fatos que nós entendemos que para a nossa moral, para a nossa dignidade, para o nosso cargo, não se enquadra nas nossas funções. Então, eu só estou colocando essa situação, porque se na próxima sessão nós continuarmos falando, nós vamos continuar ouvindo das pessoas esse tipo de gracinha. Me permita uma parte? Sim. Eu não me senti ofendida com o que o prefeito falou. Eu entendi que ele falou que para que todos os vereadores fossem até o Centro Cultural, para ele não ter que explicar o projeto no quartinho. Eu entendi assim, explicar o projeto, mas não ensinar a votar. Talvez eu não entendi direito, posso estar errada, mas foi isso que eu entendi, para explicar o projeto, para que todos os vereadores fossem até lá, para depois ele não ter que explicar o projeto para cada um. O problema, eu acho que foi muito feliz nas colocações, o problema é que muitas pessoas, eu não estou referindo a Vossa Excelência, nem a qualquer vereador, às vezes dão a interpretação que melhor interessa. A Olga tem a interpretação dela. Vossa Excelência tem a sua. Eu acho que as colocações do prefeito, possivelmente, em razão de todo o transtorno que vem enfrentando, as dificuldades orçamentais, a questão administrativa do município, embora tenha colocado aqui que eu acho que poderia ser adotado outro termo naquela fala, eu acho que de forma alguma ele quis degradar a nossa moral, aquilo que nós pensamos de nós mesmos, ou seja, eu acho que foi um relapso que ocorreu naquele momento e que possivelmente eu tenho certeza que não vai voltar a se repetir. Agora, nós não podemos aqui ficar realmente crucificando ele por essas palavras e auto-se crucificando porque nós estamos falando de nós mesmos quando ficamos fazendo essas repetições de fatos já ocorridos. O que tem que aguardar, na verdade, se ele vai fazer algum tipo de resposta aqui ou não, e se não fizer, Vossa Excelência tome outras medidas para que nós possamos aqui continuar trabalhando e falando sobre projeto, fiscalização, ofício, requerimento, enfim, todas as nossas atividades inerentes ao nosso cargo. Isso, vereador, mais uma parte, então. Já aproveitando até o que a vereadora Olga, que ela entendeu, claro, como o senhor disse, nós temos que respeitar a opinião de cada um, mas quando usou o termo quartinho, claro que, como nós falamos na sessão passada, qualquer um de nós sabemos, vereadora Olga, qualquer um de nós sabemos que ou esse quartinho deveria ser, mas a intenção de falar é uma, quem escuta é outra. O senhor veja bem, o senhor falou nós fiscalizarmos, agora que está chegando esses alvarás, eu ia até mencionar sobre isso, que já foi falado que muitos erros teve nesse alvará, na soma, ou até na conta que foram feitas. Até o vereador Adir participou também de algumas contas que foram feitas, que de R$ 197,00 e foi para R$ 3.900,00, uma coisa assim, e que ouvi, até por sinal o senhor mesmo ouviu da sua boca também, que estava errado essas contas. Que essas contas estavam erradas, que muitas contas. Então, nós tínhamos, ou melhor, a prefeitura teria que, a parte de imprensa, passar para a população que as contas, os boletos que vieram, que chegaram com valores altíssimos, de 1.000, 2.000, 3.000%, que fossem levar de volta para a prefeitura, levassem novamente, que foi um erro. A prefeitura errou. Quem fez o cálculo se enganou. Como teve aquele engano do 0,3%, que daria R$ 9,00 o metro quadrado, e não, é na digitação, era 0,03, caindo para 90 centavos o metro quadrado. Claro que baixando certa quantia. Então, eu só queria, porque quando nós falamos, vereador, nesse quartinho, é claro que votaram desta maneira, pois até o prefeito fala, inclusive, vereador, nessa sábado agora, se não me engano, né, vereador Cajó, houve um comentário, até o próprio, esse locutor mesmo, esse Juscelino Veloso, disse que alguns vereadores vão atrás de acerto do prefeito. Falou isso, não falou no ar, falou abertamente, essa parte até eu ouvi, que alguns vereadores vão atrás do prefeito, atrás de acerto. Então, veja só, é uma situação que, há pouco um quartinho, que às vezes não é insinuado dessa maneira, mas se dali a pouco, na sequência, continua sendo a insinuação assim, nós, que temos telhado de vidro, como o senhor tem, todos nós temos, é facinho de quebrar, qualquer pedrinha quebra. Então, vamos tratar com mais carinho essa parte e não fugir do problema. Eu também, sinceridade, a gente fica triste, porque nós não queremos isso aí, soubemos até parabenizar o prefeito que teve lá no Cantu, iniciando a cidadania rural, que foi um projeto que todos nós aqui aprovamos. E eu acredito que todos esses trabalhos serão executados o término, todos eles, o município inteiro, E nós votamos a favor, então eu só queria lhe dizer isso para o senhor vereador. É uma situação que fica ruim às vezes para a gente, mas eu acredito que vai ser solucionado, eu acredito que esse pedido foi feito, alguma coisa vem, alguma resposta vem, alguma explicação na sequência. Inclusive, isso eu queria até concluir, desculpa, ele mesmo disse que não tem que fazer que retratação nenhuma. Falou no ar isso. Eu não tenho que fazer retratação nenhuma. Então fica numa situação, se ele acha que não tem, então não teria problema nenhum. Então veja só, isso que eu quero dizer, isso que eu queria até, desculpa, vereador, tomar seu tempo, mas é só esclarecimentos que nós precisamos hoje, mais nada. Vereador Caju, não é confirmou não. Pode ter confirmado as palavras, mas não falou do significado que ela tem. Nós que procuramos, infelizmente, algumas pessoas pensam dessa forma e interpretam dessa forma. Agora, eu me sinto extremamente tranquilo. As pessoas que vêm conversar comigo têm explicado, não têm enfrentado nenhum problema. Acho que realmente se tornou, por parte de algumas pessoas, uma brincadeira, talvez, de mau gosto, mas e outras não, simplesmente para extravasar um desejo de sorrir. Mas não me senti de forma ofendida, até porque tenho consciência, na verdade, das minhas responsabilidades. E já coloquei aqui, não há necessidade de ficar repetindo aqui. Tenho certeza absoluta que o prefeito jamais fez qualquer tipo de proposta para vereador. Da mesma forma, acredito que jamais algum vereador aqui iria submeter a este ato, que para mim eu classifico talvez como um dos atos assim, mais absurdos, além da estudo que fica extremamente deflagrado, mas que moralmente ofende sensivelmente aquilo que nós pensamos de nós e que principalmente aquelas pessoas que nos colocaram aqui. Então eu acho que Vossa Excelência falou, tinha que falar, realmente só gostaria que de agora em diante, se for possível, nós pudéssemos de repente andar para frente aqui, trabalhar os outros projetos e que se não vir a retratação, Vossa Excelência tome as medidas necessárias que forem. Vossa Excelência tem pessoas ao seu lado, tem a casa, tem assessoria qualificada para que possa realmente indicar a Vossa Excelência o melhor caminho. Só para concluir, não volto. Até inclusive o próprio presidente solicitou essa retratação. Não fui só eu. Então é isso que eu quero dizer. Então seria o vereador e mais o presidente, ou seria a mesa, a casa. Pode ser todos, não tem problema nenhum. Eu acho que o presidente da casa também, eu acho que foi extremamente explorado aquilo que ele falou aqui e que... E eu conversando com ele, realmente não teve a intenção, de forma alguma ofendeu o chefe do executivo, não foi essa a intenção realmente, e o calor das discussões, na verdade, acabaram fazendo com que de repente nós aqui falássemos algumas coisas que não deveríamos, mas que no fundo, na verdade, não houve maldade de ambas as partes. Pelo menos eu prefiro acreditar nessa forma e esperar que realmente o prefeito continue trabalhando da mesma forma que nós devemos continuar fazendo aqui. Com relação a essas colocações de Vossa Excelência, com relação ao alvará, vigilância sanitária, a forma como foram calculados os valores, isso realmente tem uma explicação, e a explicação ela está no fato de que o pessoal que faz a fiscalização realmente não tem aquela qualificação técnica ainda para sair a campo e coletar o material como deve ser coletado. Ou seja, extrair as informações daquela empresa, daquele barracão, enfim, de cada comerciante que terá sobre o seu imóvel a incidência desses tributos aqui. E realmente aconteceram algumas falhas, e eu vou citar aqui o Sidicar, que inclusive, vereador Carijó, eu estava lá no seu escritório, lá em cima, estava o vereador Dirceu, e mais algumas outras pessoas, e eu acabei saindo antes, e o Sidicar até colocava o Dirceu e cobrava dele. Eu não estava lá, se eu estiver aqui falando aquilo que não conheço, Vossa Excelência me corrija, mas foi citado, acho que o valor de 4 mil, né? Que uma vez corrigido, ficou no valor de R$700. Há no nosso Código Tributário aqui a possibilidade legal de nós fazermos revisão, de buscar junto ao setor de tributação realmente que sejam revistos aqueles cálculos. E eu conversava com o Lubachowski hoje, e ele comentava comigo que não há necessidade de fazer requerimento. Basta a pessoa se dirigir lá pessoalmente e ele estará verificando, fazendo as correções se forem necessárias. Então, se alguém pagou, tenha... Tem direito a ressarcimento tranquilo. Tá, tranquilo. E quem tem, tá com o boleto, então leva... Vai até o setor de tributação, ele vai verificar se realmente está correto ou não, e ele tem admitido que houve, principalmente na questão da vigilância sanitária. E nós somos sabedores que esse pessoal terá que ser qualificado, mas que nós não teremos tempo agora. Porque esses carnês já estão sendo distribuídos, o pessoal tem que sair a campo para coletar os dados, mas que por isso... Mas e se vencer, vereador? Porque é 30 dias, não? Se houve um erro por parte do município, ou seja, fez os cálculos de forma errada, venceu o prazo para pagar, o contribuinte não pode ser penalizado. Isso é questão tributária mesmo. Então pode ser que errou em um estabelecimento ou outro, não é em todos, então? Não, não, eu acredito que não sejam todos. Eu não sei aqueles que reclamaram que o valor está alto, se eles já foram até o setor de tributação para verificar. Mas os que foram, eu conheço o Sidcar, conheço o Gabriel lá, daquela Auto Center, tem mais a empresa do Zin que me ligou, Toninho Almeida, que também houve a retificação nos valores. Por outro lado, nós temos também alguns que pagavam esse é o caso aqui do Barzeiro, que pagava R$127, hoje está pagando 60 e poucos. Nós corrigimos, na verdade, nós aqui temos o nosso desempenho nessa questão respaldado por algumas emendas que foram feitas, emendas, algumas de iniciativa de Vossa Excelência aqui. Não passou a nossa, não passou. Mas nós tivemos redução em razão de cobrança que nós fizemos no próprio Código Tributário, que veio alterado, inclusive metro quadrado. Então, de interesse e atitude do próprio Executivo. Pessoas que realmente tinham uma sala hoje, que tinham lá uma salinha de 40 metros, enquanto a outra tinha de 800 metros, pagavam o mesmo valor. Hoje nós temos uma correção e a aplicação realmente da justiça nessa questão de pagamento de tributos. Ficou metro quadrado. Várias pessoas, não só na questão do metro quadrado, mas na questão dos índices, a questão, na verdade, da proporcionalidade do tamanho da área, da possibilidade de pagamento, enfim, uma série de requisitos lá que há dentro do Código Tributário que Vossa Excelência conhecem, foram realmente corrigidos. Nós somos sabedores também que o próprio Código Tributário tem alguns erros ainda, talvez esteja cometendo algumas injustiças que poderão ser corrigidos para o próximo exercício, já que nesse exercício não é possível mais, mas que grande parte da população, principalmente aquelas pessoas que têm um comércio menor, estão tendo realmente a justiça no seu tributo. E aqueles que realmente não tiveram, eu volto a reprisar aqui, vão até o executivo e procurem realmente verificar o que está acontecendo com o seu valor. Eu gostaria, vereador, só de agradecer a Vossa Excelência, agradecer todos os demais vereadores, a população que esteve presente, quando da realização daquela audiência pública. Quando nós colocamos aqui três projetos para serem discutidos, o projeto que trata da proibição de venda da cervejinha nas embalagens long neck, do projeto que proíbe, na verdade, a utilização de produtos fumígenos dentro dos ambientes particulares, e onde nós tenhamos um aglomerado considerável de pessoas. O outro projeto que trata, e esse realmente gerou uma polêmica maior, da proibição em caráter experimental da passagem de caminhões pelo nosso centro. Vossa Excelência realmente foi uma pessoa que discutiu bastante aqui, as pessoas realmente participaram, e algumas situações realmente mostraram o diferencial entre aquelas pessoas que realmente estão interessadas na coletividade, em detrimento, muitas vezes, do próprio interesse particular. Isso realmente vem de encontro com aquilo que significa o exercício do cargo de vereador e de qualquer outra função pública que nós ou outras pessoas exerçam. Eu observei assim, fiquei feliz pela atitude do comércio de Pitanga. Infeliz pela atitude de uma pessoa que, infelizmente, se colocou aqui como defensora do meio ambiente, quando nós discutimos o projeto da long neck. A gente colocou aqui números, nós tivemos a felicidade de fazer um estudo quando elaboramos esse projeto da long neck, e ficou totalmente demonstrado aqui que realmente essa garrafinha não pode ser utilizada. Além do material ser um material muito frágil, ela não permite a reciclagem, ou seja, é um material que vai ficar aí causando prejuízo ao meio ambiente, ficará aí por 5 mil anos até se decompor, e nós não temos, E a questão do lixo é uma questão muito séria, que nós aqui já discutimos muito isso, onde colocar essas garrafinhas. Sem falar da situação que fica a nossa cidade aqui na segunda-feira. E por incrível que pareça, vereador, quem passou na segunda-feira, quem conversou com as pessoas que fazem a limpeza da nossa cidade, já observou, sem antes nós termos aqui a aprovação desse projeto, a diminuição de garrafas long neck que foram jogadas ao chão. Permita. Obrigado, vereador Aguinaldo. Só queria colocar um ponto aqui, que assistindo o Jornal Estadual da RPC, também o município de Guarapuava, eles citavam até a Praça Cleve, aonde na segunda-feira também a quantidade de garrafas e lixo que tem lá naquele município. E que também a pessoa responsável pela coleta falava a questão da educação. Esse problema que nós estamos tendo aqui em Pitanga, o vereador Carijó já frisou muitas vezes, e Guarapuava também. Principalmente, citar a Praça Cleve, aquela praça também lá do lago, onde é bastante frequentada no final de semana, que dá grande quantidade de lixos, principalmente questões das garrafas, e que também estão estudando essa possibilidade de implantar lá no município. Muito obrigado. A gente escutava muito bem o Carijó falar na audiência pública da questão da conscientização. E eu concordo, vereador, acho que realmente a melhor forma não seria você impedir através de uma lei, ou seja, tornar obrigatória a não comercialização daquele produto. Mas realmente a gente observa ainda que é necessário que nós tenhamos leis e que essas leis realmente elas sejam eficazes e que tenham principalmente o caráter de realmente sancionar, ou seja, de impedir essa pessoa de continuar cometendo esses atos que a gente entende que são ilícitos e que realmente acabam prejudicando a nossa cidade. E aquela pessoa, quando colocou aqui e deu o exemplo de que porque paga o IPTU, porque paga todos os outros tributos, ela tem o direito de comercializar. Eu acho que não é por esse meio, não é dessa forma que nós temos que discutir. E ela defendeu aqui que as long neck deveriam continuar no mercado. Naquele momento que realmente eu observei o quanto o comércio de Pitanga realmente demonstrou preocupação pela nossa cidade. Quando o Israel do posto, quando o seu Lorival da Regina, quando o Marafon colocaram que já não estão mais vendendo esse tipo de produto porque acredito que realmente causa um mal ao meio ambiente, além de servir, e isso já ocorreu a nível do Estado, a nível de União, agressões com essa garrafa. Como ela se quebra fácil, ela é extremamente cortante. E nós cobrávamos daqui, algumas pessoas cobravam aqui, por que que as indústrias, na verdade, já não tomaram alguma iniciativa para realmente ou melhorar a qualidade dessa embalagem ou retirá-la do mercado. Mas o valor para a indústria é sobremaneira menor. É muito menor. Porque como retiraram vários produtos químicos, realmente essa garrafa se tornou um preço extremamente baixo. E elas realmente insistem em manter no mercado. E nós possivelmente sofreremos algumas ações aqui na justiça, talvez até pedindo a inconstitucionalidade dessa lei. Mas também a gente já teve a preocupação de observar algumas leis que foram questionadas na justiça e que, felizmente, o juiz entendeu que elas eram extremamente constitucional, ou seja, tinham aplicabilidade e o município realmente poderia utilizar desse meio para coibir o uso dessas garrafas. Vereador Aguinaldo, veja bem, ó. Eu também concordo, quando o comércio falou, tá, não tem mais nem o que discutir, eu acho que tem que aprovar. Agora, eu me admiro que no Brasil é engraçado mesmo, né? Eles complicam tanta coisa nesse país, às vezes, o hip-hop e bamba, né? E por que já permitiram de lançar no mercado a nível nacional? Devia ter sido, nem deixar lançar, porque eles sabiam que ela era um problema sério para o meio ambiente. Como é que então, permitiu de lançar, do lançamento já? Tem lei no Brasil que é difícil a gente conseguir entender. Porque eles complicam tanta coisa, às vezes, assim, que não tem sentido. E, não, e se ela complica o meio ambiente, não sabe quem recebe, onde é que joga, ninguém quer pegar ela. É que nem um problema sério, que é a bateria de celular, né? outro problema. Mas isso aqui, então, não devia ter nem deixado lançar. Ela pode lançar o produto, mas não nesse tipo de embalagem. Obrigado, vereador. Realmente, infelizmente, realmente, vereador, a educação ainda precisa, por parte de algumas pessoas, ter como meio a restrição legal, infelizmente. Ou se mexe no bolso, ou estabelece uma sanção que vá até os limites da detenção, ou de repente até de uma reclusão aí numa cadeia. Infelizmente, ainda é dessa forma. Eu entendi e compreendi aquilo que Vossa Excelência afirmou aquele dia. Acho que essa forma que Vossa Excelência seria a melhor, seria a mais prudente. Mas quando nós aqui não tomamos a iniciativa, quando o Poder Executivo não toma a iniciativa, nós estamos deixando para o Poder Judiciário que eu faça. E olha, o Poder Judiciário, a nível até de Congresso, quantas coisas nós observamos que o Poder Judiciário, que é o poder de julgar, acaba tomando e usando o papel de legislar. O caso dos vereadores foi um exemplo nítido dessa questão. Algo que o Congresso deveria ter resolvido, deixou para o STF resolver. Então, infelizmente, nós não podemos deixar que isso aconteça. Eu acho que lei tem que partir daqui. Esse é o nosso papel, essa é a nossa função. Eu acho que é nisso que nós temos que trabalhar. Só me pedir mais uma colocação. Vejam bem, ó. Então, já que... Claro, nós vamos aprová-la. Pode ter ser constitucional. Não vai. Vamos ver depois. Isso vamos ver depois. Agora, que ela vai inspirar, de repente, para vir uma lei a nível nacional proibindo no Brasil inteiro. De repente, nós estaremos aqui dando exemplo, vereador. Eu vou, embora não seja... Sim. Não, só dar um exemplo até, vereador, é que na sessão passada até nós falamos que Londrina, sobre aquelas pulseiras do sexo, que foi feito até um projeto de lei lá, uma proibição também, o qual até teve o professor doutor Egon Buckman, que leciona Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, falou da inconstitucionalidade da proibição. Então, que não seria... Até acho que ele tem razão. Pois é, então ficaria até uma situação, claro, que a gente pensando que seria bom para o bem, evitaria muitas coisas, como aconteceu, fatos até lamentáveis, mas na proibição, e quanto que alguns até acham que isso é inconstitucional. Eu acho que é totalmente inconstitucional. Por que eu acho, vereador, fazendo um comparativo com a questão da long neck? A long neck nasceu com problema. A long neck nasceu de forma errada, ou seja, na sua formação não foram utilizados os produtos químicos que eram necessários, ou seja, nasceu com erro. A questão daquelas pulseirinhas, a pulseirinha não nasceu com esse problema relacionado ao sexo. Poderia ser pulseirinha, mas poderia ser uma corrente, poderia ser tantos outros objetos. Então, na verdade, aí eu acho que não terá nenhuma sustentabilidade constitucional essa lei. Eu acho que isso aí há uma diferença gritante entre uma e outra. Então, acho que a Câmara de Londrina pecou e vai tomar do Poder Judiciário, na verdade, uma decisão que fica triste para o Poder Legislativo quando realmente o Poder Legislativo declara inconstitucional, por consequência, ineficaz aquela lei, e isso realmente aconteceu. Mas a long neck realmente ela tem um problema, ela nasceu com um problema, esse problema realmente é demonstrado, é provado, não tenha dúvida. E eu acho que isso vai fazer com que as indústrias possam até continuar com ela, mas possivelmente irão melhorar. Alguns números realmente que a gente colocou que demonstram o quanto é grande o consumo e a venda desses produtos. Os próprios postos de combustível, Israel estava aqui, confirmou isso para a gente. Então, realmente, embora não seja o momento ainda de discutir esse projeto, e a gente já discutiu incessantemente, eu acho que na hora que nós formos votar, é quase desnecessário, sim, a gente ficar discutindo novamente. Por isso eu vou colocar e pedir para Vossa Excelência, no momento que nós formos votar, que possam aprovar até, porque entendo que Vossa Excelência são conscientes e entendo que é necessária essa lei, até pelas manifestações que nós tivemos aqui no dia da audiência pública. Com relação ao projeto de lei que apresentei aqui da questão dos cigarros, e aqui eu quero fazer um adendo àquilo que Vossa Excelência mencionava no dia da audiência pública, de que nós já temos uma lei estadual, e que nós já temos uma lei federal. O problema desta lei municipal nossa, talvez até da desnecessidade dela, seria se nós tivéssemos aqui, o município tivesse o poder realmente de sancionar, de aplicar uma multa. Mas o município não tem esse poder. Embora a lei do Estado seja aplicável aqui dentro do território municipal, o município realmente não tem o poder de ir lá multar e atuar. E nós somos sabedores que o Estado não poderá, não terá condições estruturais de disponibilizar para todos os municípios pessoas físicas e demais estrutura para fazer essa fiscalização. Por isso que eu estou pedindo aqui a aprovação dessa lei aqui, e é bom que você frise que as pessoas do comércio que terão todas as informações necessárias. Eu acho que terão por parte do Executivo, porque o Executivo é o instrumento realmente para fazer com que essa lei ela seja executada todo o tempo necessário para que realmente possam fazer com que possam respeitar ela. Essa sanção ela vai sobre o comércio, ela vai sobre o comércio, mas o comércio tem outras providências, outros meios dentro dessa lei para poder impedir isso aqui. E não vai sair multando aí de forma alguma a revelia, não. Há todo um... São vários artigos aqui que já está à disposição de cada um de Vossa Excelência que queiram usar aqui e levar para suas casas para consultar, mas que eu entenda necessário. E também não é nenhuma lei que queira proibir o uso de cigarro. Porque, infelizmente, vereador Meco, quando nós fazemos um projeto aqui, algumas pessoas maldosas, algumas pessoas da imprensa, não colocam da forma correta como acontece o projeto de lei aqui, porque não tem a preocupação de vir aqui, ler o projeto de lei, tentar entender ele, para depois discutir através do microfone quando está sozinho lá. Então, isso, fique à vontade, Leandro. Eu só quero fazer uma colocação que a maior multa que existe é a saúde, né? É a saúde, e a maior multa é quando a gente perde um membro da família por causa desse maldito cigarro. A nossa família recebeu uma multa. Minha mãe faleceu aos 64 anos. Nova, poderia ter uma vivência ainda para frente, em virtude do cigarro. Minha mãe faleceu nos meus braços. E acredito que 40 segundos antes do seu falecimento, ainda ela levava a mão como se estivesse fumando. Então, quem passou, como nós passamos, e viu o sofrimento de uma pessoa ter um câncer no pulmão e deixar essa vida em virtude do cigarro, infelizmente, nós falávamos para ela, mas ela não admitia. Pela cultura, foi criada daquela maneira. Às vezes, pessoas que têm 45, 50 anos, quando ia em casa, a cultura dizia, a forma de recepcionar era fazer um cigarrinho, né? A boa educação. Mas... cigarro, pinga e chimarrão, né? É, meu cigarro é... Agora, a gente espera que, independente dessa lei, as pessoas se conscientizem, porque os jovens, para eles, é muito fácil, né? Mas à medida que os anos vão passando, vem a complicação da saúde. E você, à medida que você perde um membro da família, você vê que é muito mais ainda essa questão. E como estava falando da lei das pulseiras, mas à medida que talvez um membro dessas pessoas tenha um membro da família deles que sofra, ou até perca a vida devido a essas pulseiras, a lei pode ser inconstitucional, mas ela é moral, né? Obrigado. Eu acho que, na verdade, o sentido e a intenção de quem elaborou esse projeto foi muito boa, a intenção. Mas, felizmente, eu acho que não terá. Porque eu só quero deixar assim, bem claro para as pessoas que fumam. De forma alguma, esse projeto quer proibir o uso desse cigarro para as pessoas. Eu acho que nós vivemos num país democrático, onde cada um tem a liberdade de expressar, dentro dos limites, claro, mas que, de forma alguma, esse projeto vai proibir o uso de cigarro. O que proíbe, sim, é que realmente as outras pessoas que não fumam, e que nós chamamos de fumante passivo, né, não se submetam, infelizmente, a esse mal. Porque não há números, não há estudo que contraria essa questão da saúde, dos males que causa realmente a saúde. Então, é só deixar bem claro, porque na rádio, na imprensa, algumas pessoas colocaram, o Agnaldo, os vereadores querem proibir que fume. Infelizmente, colocaram dessa forma. E não é esta a verdade. O que a gente tem, na verdade, é uma lei já estadual que proíbe nos órgãos públicos e agora nos privados, mas que não autoriza o município realmente a poder multar, ou seja, realmente proibir o uso desse cigarro nesses ambientes onde a gente tem um número maior de pessoas. E pode ser em qualquer local. Pode ser na lanchonete, pode ser na prefeitura, pode ser no fórum, pode ser no hospital. Quer fumar, realmente vai ter que fumar fora desse ambiente, vai ter que... mas vai continuar fumando. Então, o sentido, na verdade, é tentar proteger aquelas pessoas que não fumam, sem impor qualquer proibição daquelas que fumam de não usar mais esse produto fumígeno. Pelo contrário, proteger aqueles que não fumam, sem que prejudique as pessoas que fumam. Porque as pessoas que fumam também têm consciência que isso faz mal, mas que a gente sabe que esse vício é um vício difícil, é um vício assim que realmente é de difícil solução na parada de fumar. Eu acho que todos que fumam gostariam de não fumar, eu não tenho dúvida disso. E muitos tentaram, se não todos, mas realmente não é fácil. A gente sabe que esses vícios realmente, não só o cigarro, como a própria bebida, ou outros produtos originários aí de outras drogas afins aí que acabam causando. Se você for verificar o que há no cigarro, a gente se assusta. Eu participei de algumas palestras sobre isso aí, e você se assusta. Você fica absurdo, você vê absurdos que tem no cigarro. Então, é feito única e exclusivamente realmente para viciar e tornar quase impossível o parar de fumar. Eu só queria, é claro que a conscientização, como o senhor disse, claro, forma, né? Quando o vereador Carijota já falou da conscientização também dessas pulseiras, é difícil proibir. Agora, hoje, antigamente nós víamos na televisão propaganda, né? Propaganda de cigarro, mulher bonita, carro importado, hoje já não existe mais. E por que não, na própria carteira de cigarro, a imagem dessa doença, vamos dizer assim, que seria... É claro que nessas pulseiras... Já tem nas carteiras. Então, a conscientização. Claro que agora, vindo a proibição em diversos lugares, a tendência é diminuir mesmo. Mas eu também pode ter certeza que... Eu até pedi aquele dia, por causa dessa, que já existe essa lei estadual, mas claro, com a gente falando sobre a lei municipal, dando condições, porque muitas pessoas já até comentaram de que maneira que nós vamos fiscalizar, de que maneira nós vamos cobrar. Órgãos participarão e, claro, que vai ter que ser o proprietário mesmo que vai ter que fiscalizar. Não resta dúvida. Da maneira que for votado, for aprovado, as pessoas vão ter essa informação de como vai ser cobrado. Obrigado. Com relação ao projeto do transporte, da questão dos caminhões no centro, a comissão de redação, legislação e construção pediu, na verdade, para que o projeto realmente seja melhor estudado, para que no futuro nós possamos estarmos discutindo. Mas volto a frisar, é necessário. Eu acho que o trânsito de Pitanga vem se tornando caótico. Realmente quem observa aqui a questão de estacionamentos, está se tornando difícil. Você pega aqui nessas ruas centrais. Permita aqui a parte, vereador? Sim. Falando em transporte, até eu vou citar o nome, e quem mandou citar, o Dr. Geber, foi feito um pedido, um requerimento, para até como o TRAN, que a gente falando com o vereador Meco, a proibição daqueles ônibus, que está atrapalhando muito ali os comércios, ao lado do Dom Pedro, e segundo foi falado com o nosso presidente da cooperativa, Dilson Cardoso, e ele, segundo, não estou dizendo ele, que já gavei a pessoa do Adilson Cardoso aqui na Câmara, que vai fazer um bom trabalho, e segundo ele falou para esse advogado, que não sei por que motivo, porque ele falou que os vereadores não faziam lei para tirar os ônibus ao lado do Dom Pedro. Então eu acho que ele se pronunciou mal, porque ele deveria só de... Só me perdão, o advogado ou Adilson Cardoso? Não, Adilson Cardoso. Daí eu falei, ó, isso é uma coisa pesada, falei para o advogado, que os vereadores, nós já fomos eleitos do povo para fazer, estar em cima das leis. E daí ele até se mandou citar o nome dele, e daí falou até como... Você vai e fala com a Adilson Cardoso, fala que não. Daí ele pegou e falou isso aí. Tanto eu falei, não, a Adilson Cardoso tem que cuidar do transporte, assim, né? Que se eu for falar dele ainda lá no Rio das Pedras, lá tem aluno que está andando 4 km a pé, e nem isso ele está fazendo. Agora nosso trabalho lá, deixa nós resolvemos. Acho que o ônibus, na verdade, tem horário para estacionar, né? Chega lá, pega os alunos e vai embora. Não tem que ficar estacionado. Eu acho que essa tem que ser a forma. Da mesma forma, eu continuo insistindo que caminhão não deve trafegar nessa rua central aqui. Eu acho que não. Tem ruas paralelas, tem horário. Claro, de repente, em determinados horários, porque onde para um caminhão, nós sabemos que ocupa espaço de 3, 4 carros. Da mesma forma, vereador Meck, estão nos cobrando aqui a questão de pontos para estacionamentos de moto também. Eu acho que nós precisamos, não vamos esquecer esse projeto que a gente pediu, o Adir e o Dirceu, a suspensão dele provisoriamente, até que nós voltemos a discutir isso. Nós precisamos pensar no trânsito de Pitanga. Esse semáforo que está ali está totalmente errado. Você já viu um semáforo, o semáforo tinha que estar localizado no centro, você para debaixo dele. O semáforo tinha que estar lá no centro. Lá. E um semáforo que realmente precisava mudar. Eu acho que esse semáforo é uma tragédia aqui em Pitanga, eu acho. Uma parte, vereador. Eu queria só, justificando até quando o vereador Edilson falou sobre a lei do Dom Pedro, realmente o problema ali está sério com os mercados e o comércio. Por quê? Foi comentado até com o Adilson Cardoso, que é o presidente da cooperativa, inclusive até o sargento Paulo, agora que está na parte da patrulha escolar, quando os ônibus param, tem horário de embarque e desembarque, que eles teriam que estacionar naquele local. Mas eles param do outro lado da rua, param em mão dupla, mas está sendo multado. Eu acredito que agora, quando começar a chegar as multas, começar a chegar a doer no bolso, aí eles vão prestar mais atenção da maneira de estacionar. E não é só no Dom Pedro. Aqui no Dorigon também, está sendo até inclusive do lado seguinte, ao oposto, ao portão. Mas eu queria até... Existe uma consultoria de trânsito, Consultransite, que é de Ponta Grossa, Pucarana. Se o Ney Bolognese, tipo macarrão mais ou menos, ele está até, já esteve aqui com a Secretaria de Administração, com o prefeito também, para fazer um estudo sobre a parte de estacionamento de moto, ou como o Trans já fez até um pedido, até o conselho fez um pedido, e até essa firma até já está trabalhando nessa, pelo menos aqui o que o humano, que é o responsável até na pintura, que está sendo feita as pinturas, para que esses ônibus, porque caminhões, vereador, quando foi decidido até aqui na sessão, na audiência pública, caminhões não param no centro, vamos dizer assim, como o senhor mesmo disse. Muitos vêm, até hoje nós estamos vindo de Camorão, muitos vindo com soja e tonéis de óleo diesel para abastecer. Então descarrega o caminhão, leva óleo diesel, então vai no posto de gasolina ou até no mercado. Dificilmente eles parariam aqui. Alguns problemas isolados nós temos, tipo... A questão da comercial vaporana. Só que generaliza. Então, se for para falar de um, tem que proibir todos. Né? Se for proibir a comercial vaporana. Agora, a partir do momento que for feita a rota de caminhões, aí sim. Aí até mesmo a comercial vaporana, até mesmo essas pessoas que vêm no interior. Então, a partir do momento que for feito esse estudo e a rota de caminhões funcionar, acredito que essas pessoas, não, pelo menos no centro, em algumas ruas que serão direcionadas, não vai ter esse problema de até complicar na hora de... Porque o Banco do Brasil, que é as pessoas mais do interior que usam, seriam do Banco do Brasil. E eles deixam os caminhões até mais distante, porque aqui não tem. Carro pequeno já está difícil de estacionar. Mas essa firma, ela está fazendo um estudo e acredito que vai ser feito um estudo para normalizar ou até facilitar a vida nossa do trânsito de Pitanga. Eu agradeço, vereador, e até gostaria de fazer um pedido para que via Comutran possa dar andamento nesse projeto e fazer melhores discussões com relação ao trânsito de Pitanga, para que realmente ele não vá para o arquivo definitivamente, tá bom? Até por sinal, mais uma coisinha, no passado teve, eu não sei se o senhor recorda também, se eu não me engano, no tempo do prefeito Osni, que foi feito um estudo mais ou menos como esse. Até seria interessante que nós fizéssemos aqui da casa alguma coisa que esclarecesse o que aconteceu, já que foi pago, se é que foi pago pela prefeitura, aquele trabalho, que até essa sinalização vertical e horizontal que nós já temos na nossa cidade, eu acredito que foi pago pelo município. Então, eu acredito que nós poderíamos até ir a fundo e trazer de volta aquele projeto e fazer até um comparativo com esse que vai ser feito agora, para ver a quantia que melhoraria ou estacionou. Exatamente. Então, eu até peço à casa que faça esse pedido, né, para a prefeitura, para buscar no passado, aonde que foi parar aquele projeto. Só como informação, eu acho que aqui nós teremos em breve a identificação dessas ruas. Eu conversei de novo com a prefeitura ali. Essas identificações nos postes com plaquetinhas de rua, porque a cidade é mal sinalizada, muito mal sinalizada. Eu acho que nós teremos em breve aqui E tá, acho que está em fase final o projeto de arborização da cidade e padronização de calçadas. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Matéria da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei ordinária número 7/2010 altera dispositivos da lei número 1499/2008, que trata da política municipal do meio ambiente. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinária número 1/2010, de autoria do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, dispõe sobre a comercialização e o consumo da cerveja em embalagem long neck. Em primeira discussão e votação do projeto de lei ordinário número 3/2009, de autoria do vereador Aguinaldo Vujenski de Jesus, estabelece norma de proteção de saúde, proibindo o uso de produto fumigênio. Em discussão e segunda votação do projeto de lei ordinário número 7/2010. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e primeira votação do projeto de lei ordinário número 3/2009, da autoria do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Em discussão e primeira votação do projeto de lei ordinário número 1/2010, de autoria do vereador Aguinaldo Vujanski de Jesus. Em discussão. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifeste levantando. Aprovado pela unanimidade de votos. Passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre a atitude assumida durante a sessão. 3 minutos, senhores. Peço palavra. Concedido. Eu até, não foi até comentado, vereador, presidente, mas eu queria até fazer um comentário, se eu me permitir. É que no dia 8 de abril, às 19h30, aqui na Câmara, nós tivemos uma reunião com o deputado federal, Ricardo Barros, o qual vereadores, população, prefeito, e eu queria só até parabenizar até a atitude do deputado e também agradecer mais uma vez por emendas que foram trazidas aqui para o município de Ipitanga, o qual a rua em que eu moro foi beneficiada também, mais ruas com asfalto e uma de ótima qualidade, podemos dizer assim, e dizer que essa reunião, acho que todos os vereadores participaram, foi muito proveitosa. Proveitosa, que eu quero dizer que se amanhã ou depois, que Deus ilumine, que dê certo, que a caminhada que esse deputado está fazendo no Paraná inteiro, e colhendo informações reais de cada lugar, de cada município, para que amanhã no Senado ele possa defender. E claro que, não sendo direcionado, mas num todo, a região central ela tem uma certa carência. E por que não, deputado Ricardo Barros, lá no Senado Federal, nos ajudando nosso governo, os deputados, enfim, a nossa cidade, a nossa região. Eu queria agradecer a presença de todos. Obrigado. Peço palavras, né? Concedido, senhor. Conforme já foi levantado, então, e foi comentado, das questões dos alvarás, eu quero sugerir, então, que a assessoria de imprensa do nosso município se manifeste e que os empresários que acharem que o seu alvará está além daquele que ele acha que deveria pagar, que seja noticiado, então, que eles retornem até ao setor de tributação para fazer essa correção. Outra questão, eu quero dar os parabéns ao Mano, que tem feito um trabalho brilhante aqui na cidade, nas pinturas, aqui das ruas. E ali na rua 15 de novembro, onde os ônibus estão pegando os alunos, nos horários. Está muito bem. Os alunos não têm mais aquele risco de ficar correndo atrás dos ônibus e muitas vezes perigo de acontecer um acidente. Mas quero só fazer um alerta, porque ali existe uma placa onde está bem esclarecido os horários de que os proprietários de veículos não podem fazer o estacionamento. E, infelizmente, ali nós temos a panificadora, ali que tem o seu comércio, os demais, ali lojas, e alguns policiais não estão, talvez, cumprindo aquele horário. E naquele horário que é permitido os demais, e alguns que estacionaram lá já receberam multa. Então, exatamente, então nós vamos conversar com o Tenente Cubas, porque, por exemplo, se das 7h30 às 8h30 é exclusivamente para os ônibus, das 9h30 às 10h30 os demais podem estacionar. Então, olha, nós, até para evitar aí problemas futuros, eu acho que nós devemos conversar com o comando da Polícia Militar, talvez seja alguns policiais novos que adentraram há pouco tempo, e a gente vamos fazer esta correção. Obrigado. Peço a palavra, senhor. Conselheiro, senhor. Também quero falar sobre a... Hoje foi longa as discussões na tribuna, né? Não deu tempo de usá-la, mas só falando sobre a minha indicação ao executivo que eu fiz em questão de uma criação de uma casa de apoio aos doentes, que os doentes, na verdade, é aquelas pessoas que usam o município, se deslocam do município de Ipitanga aos outros locais. Normalmente, que nem agora, 1h da manhã, sai o ônibus que vai até Curitiba, normalmente essas pessoas não têm aonde ficar. Então, essa casa seria de apoio para a pessoa que sai 8h da manhã da Barra Bonita, chega aqui ao meio-dia, e o ônibus só sai a 1h da manhã. Então, para essa pessoa ter um local, para a pessoa poder tomar um banho, para a pessoa se alimentar e ficar nessa casa que seria uma casa de apoio, essas pessoas que vão até outros municípios em questão de saúde do município. E também desejar boas-vindas ao meu amigo Degenal, amigo parceirão do meu pai, sempre... A época que teve aqui foi rotariano junto com ele. Acredito que ele vai ficar contente de revê-lo. Então, só quero desejar a você sucesso na tua vida e agradecer pela tua presença honrosa que está hoje aqui. Concedo, senhor presidente. Só agradecer aos vereadores, vereador Adir, vereador Meco, vereador Calijó, vereador Edilson, Aritana, Olga. Dirceu não está presente, mas se tivesse... com certeza também se manifestaria favorável, até porque fora do plenário aqui ele já havia feito suas colocações, vereador Fabrício, realmente por aprovarem e por unanimidade esses dois projetos aqui. Acho que isso reflete realmente qual é a nossa verdadeira função, qual é o nosso verdadeiro papel enquanto vereadores, sabedores que nós temos nesta função a principal do nosso cargo. Ou seja, o legislativo realmente tem que legislar, não deixar esse papel a cargo do executivo, que só o executivo mande projetos de leis, até porque se nós formos verificar, não só nesta Câmara aqui, mas em quase todas as câmaras da nossa federação, nós iremos observar que a maior parte das leis que são aprovadas nesse país são as leis de iniciativas do Poder Executivo, ou seja, na contramão das funções do Poder Legislativo. Então, hoje aqui realmente nós demonstramos... que a nossa função ela está sendo exercida. Eu tenho certeza absoluta que no futuro nós teremos outros projetos, projetos realmente que não só serão aprovados aqui, mas que terão uma discussão ampla com a sociedade, organizada ou não, para que posteriormente aí sim nós possamos aqui no plenário estarmos discutindo, aprovando ou não aprovando estas leis aqui. Dizer a cada um dos vereadores assim que, embora nós tenhamos algumas críticas e que talvez... nos expressemos em razão delas na defesa de cada um de nós, realmente mostra qual é o verdadeiro sentido dos nossos atos aqui, tanto dentro como fora do plenário, no que se diz respeito a privilegiar o interesse público. Eu gosto, me sinto feliz por tê-los como vereador e por saber que realmente sempre que apresentar aqui este ou outro projeto aqui, nós teremos uma discussão ampla, desmotivada de qualquer interesse particular, visando sempre realmente aquilo que os nossos eleitores esperam, que é realmente elaborarmos e aprovarmos leis que possam atender a todos, ainda que não possamos deixar contente todos, mas que de repente a maioria possa se sentir um pouco mais confortada por alguns atos. E nós somos sabedores que há muitas matérias, há muitas coisas a serem discutidas aqui. Discussões até que a gente, às vezes, leva até na brincadeira. Ontem mesmo uma pessoa me colocava a questão dos cemitérios nossos no município de Itanca, que é uma matéria ruim de discutir, né? Falar sobre cemitério, falar sobre mortos, é uma situação, mas que a situação dos nossos cemitérios, ela é trágica. E aqui, vereadora Olga, eu gostaria até que levasse uma mensagem ao padre André. O padre André me solicitou que eu cedesse uma parte, tem um sítio próximo ao cemitério ali na Santa Rita, uma parte para o cemitério. Sempre cedi e vou continuar cedendo. Só que é necessária a liberação do IAP para que derrube. Lá tem árvores. E hoje ele me ligou, eu acho que ele não ficou muito contente com aquilo que eu falei a ele, mas de forma alguma eu estou me recusando a ceder o imóvel. Cedo está lá, mas o IAP precisa liberar. Eu não vou deixar cortar árvores, eu não vou deixar derrubar aquele mato que tem ali sem que tenha liberação. Porque eu sofrerei multa, responderei processo, isso eu não quero. A Isolene, morador daquela localidade, já tinha me pedido há muito tempo. Eu já tinha informado ela que estava à disposição dela, mas que fossem até o IAP e requeressem a liberação. Eu acho que um servidor do IAP já foi lá, fez a vistoria, acho que vai dar ok, mas enquanto não tiver o papel, eu não posso liberar de forma alguma. Então eu acho que o padre André pode ficar tranquilo, de forma alguma eu estou negando aquele terreno, jamais fiz isso aí, mas eu acho que tem lei e tem que ser cumprida. Então, pode passar isso a ele, estou à disposição dele, a hora que ele quiser, já foi lá no meu escritório várias vezes, e jamais irei me recusar. Mas acho que tem que ser disciplinado essa matéria. Nós temos um cemitério ali, assim como temos outros, mas que realmente vem gente de tantas outras localidades para enterrar seus entes queridos ali. E acaba sobrecarregando determinadas localidades, assim como esses cemitérios estão abandonados, assim como nós não temos aqui no município de Itanga disciplina para esse tipo de fato. Então eu acho que nós precisamos, ainda que não seja boa a discussão, ainda que se trate de uma matéria que não nos agrada muito, mas é necessário, eu acho que faz parte da nossa função aqui. Mais uma vez eu ratifico os agradecimentos a todos aqui, a população que participou das audiências públicas, que acompanha nossos atos aqui, para que nós possamos realmente no futuro aqui, estarmos nos corrigindo, exercendo com mais afinco o nosso papel, mas sempre tendo a participação das pessoas que realmente são as que são interessadas, que é a sociedade pitanguense. Peço a palavra. Concedido, senhor. Até falando, também quero agradecer a presença de todos, ouvindo as falas do vereador Aguinaldo, quero me justificar aqui, nesse microfone, pela minha falta na audiência pública. Sei que o vereador não deve se faltar na audiência pública, mas eu estava com a consulta, levar minha esposa 6 horas da tarde em Guarapuava. Então, por esse motivo que eu não compareci. Obrigado. Nada mais havendo, encerro essa sessão, convocando outra para o dia e hora regimentais.